sobre, falar sobre. Quando ela passa, Francina cheia de graça, há sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro. Lá vem Catita, cada dia mais bonita, com seu vestido de chita, tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre e namoradeira, a sorrir para a rua inteira, vai semeando ilusões. Quando ela passa, vai vender-lhe mais à praça e até lhe chama por graça a Rosinha dos Limões. Quando ela passa junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela até ver um argaiato. Ela caminha apressada, rindo por tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Quando ela passa, apregoando os limões, a sós com meus botões, no vão da minha janela, fico pensando que eu qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois caso com ela. Quando ela passa, apregoando os limões, a sós com meus botões, no vão da minha janela, fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois caso com ela. Eu penso em ti logo ao nascer da aurora, e quando o dia vai chegando ao fim, nunca me esqueces, e dormindo lá embora, sonho a aventura de te amar assim. Antes de ver-te, flor do céu caída, nem me recordo como então vivi, nem já me atrevo a suportar a vida, vivendo um dia sem pensar em ti. Oh, rosa branca, delicada e pura, que ideal brancura, que mimosa cor! Lembras um astro que do céu tombasse, que por mim poisasse na roseira em flor. Se o teu olhar iluminado e casto pôs em meus olhos refletindo o céu, quanto mais fujo, quanto mais me afasto, mais perto vejo o teu olhar do meu. Oh, rosa branca, luminosa e viva, linda rosa esquiva do amor fatal, só podem anjos fabricar sozinhos, com montões de arminhos, uma rosa. Quando esta vida se apagar serena, ao recordar-me quanto amei em vão, oh desdenhosa, o que me faz mais pena

Canal 2. Já comprei o teu brinquedo, é total o meu desassossego. E contei ao mundo o que te vou dar. Eu vou fazer segredo até ao teu jantar. Só tu é que não sabes o que eu te vou dar. Espera um pouco mais, espera um pouco, e diga que me guardassem até eu confirmar a cor de que mais gostas. Calma, espera um pouco mais, espera um pouco. Quem é que faz por ti o que eu faço? Quem é que vai cair nos meus braços? Já é quase de dia, é hoje que te vou dar o teu brinquedo novo. Calma, já falta pouco mais, já falta pouco. Faz por ti o que eu faço. Quem é que vai cair nos meus braços? Quem é que faz por ti o que eu faço?

Chapéu alto, chapéu alto, chapéu alto, leva o vento. Bem enganadinho anda, tem comigo, perde o tempo. Não me importa de quem fala, nem de quem de mim falou. Quem fala fica quem é, eu fico sempre quem sou. Sou eu quem vai mudar, sou Embora esta canção tenha sido dedicada ao pintor Dias Coelho, eu dedico a um grande amigo já desaparecido, que foi o Adriano Correia de Oliveira. Sem nome para qualquer fim, uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial e a foice de uma ceifeira de Portugal. Uma bicorna como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. Teu sangue pintor reclama outra morte igual, só olho por olho e dente por dente mal. A lei assassina a morte que te matou, teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te firmamos dente por dente assim, que um dia dirá melhor quem dirá por fim. A estrada há covas feitas no chão, e em todas floriram rosas de uma nação. saiu à rua num dia assim. Naquele lugar sem nome para qualquer fim, uma volta rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue do peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, que foi ser uma ceifeira de Portugal. Céu, não dizem nem toda a pato que todo meu, o pintor morreu, o pintor morreu. Eles iam sem medo, com medo nem sei. Era enorme o seu grebo, era grande o seu rei. Partiam às cegas no mar a bater. Oh, tu que navegas, não queiras vencer. Deixavam o trigo nas terras natais. Mulher e amigo ficavam no cais. Era quase loucura, era quase ilusão. Era quase a ternura da doce aventura de ter ambição. Eles foram tão longe, eles foram tão longe, e puderam de certo chegar mais além. E foram tão longe, eles foram tão longe, e ficamos tão perto de sermos alguém. Foram tão longe, eles foram tão longe, e puderam de certo chegar mais além. E foram tão longe, eles foram tão longe, e ficamos tão perto de sermos alguém. Eles tinham bandeiras, falavam de nós, quebravam fronteiras, erguiam a voz. E deram ao mundo outros mundos para ver. Povo vagabundo que teima em vencer. E aqui como dantes, tanto tempo depois, não somos gigantes, não somos heróis. Só queremos sonhar, acender ambições. E nas ondas do mar vem o tempo avivar certas recordações. Eles foram tão longe, eles foram tão longe, e puderam de certo chegar mais além. E foram tão longe, eles foram tão longe, e ficamos tão perto de sermos alguém. Foram tão longe, eles foram tão longe, e puderam de certo chegar mais além. E foram tão longe, eles foram tão longe, e ficamos tão perto de sermos alguém. Foram tão longe. Em sintonia com o canal 2. Thank you. silêncio. Liberdade só tem um momento. Arde à vontade. Ai, que não tem cura. Canta, canta a chama da vida. Thank you.

sentada ao meu lado, toca-me assim. Envergonhado, estou-me a sentir. Posso estar farto, mas fico por aqui. Sem saber para onde vou, chamo por ti da sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou. Lua, lua, eu quero ver o teu brilhar. onde estás. É que um dia castigo é viver assim, sem luz nem paz, sozinho com o peso do caminho que se fez para trás. Lua, eu quero ver o teu. Com olhares cheios de nada, olhares meio despidas, encostadas à parede, fazem sinais que vejo não atender. Loucas são as noites que passo sem dormir. Loucas são as noites. Os bares estão fechados, já não há onde beber. Este silêncio escuro não me deixa adormecer. Loucas são as noites. Leva-me contigo. Mostra-me onde estás. É que o pior castigo é viver assim, sem luz nem paz, sozinho com o peso do caminho que se fez para trás. Eu quero ver o teu brilhar. Estrada. Loucas são as noites que passo sem dormir. Loucas são as noites. Loucas são as noites que passo sem dormir. Loucas são as noites. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Já não voltam mais. Lisboa doido e de prata, outra mais linda não vejo. Sempre formosa ao sorrir, vestir sempre airosa. Teu semblante se retrata no azul cristalino do Tejo. Olhai, senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cruzados, das esperas e das toiradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam mais. Das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam mais. Está tudo dito, meu amor. Por favor, não penses mais em mim. O que era eterno acabou conosco, e este é o princípio do fim. Então está tudo dito, meu amor. Por favor, não penses mais em mim. O que era eterno acabou conosco, e este é o princípio do fim. Mas sempre que te vir, eu vou sofrer, e sempre que te ouvir, eu vou calar. Cada vez que chegares, eu vou fugir. Mas mesmo assim, amor, eu vou te amar. Até ao fim do fim, eu vou te amar. Até ao fim do fim, eu vou te amar. Então está tudo dito, meu amor. Acaba aqui o que não tinha fim. Para ser eterno tudo o que pensamos, precisava que pensasses mais em mim. Para ti viver a dois é uma prisão, para mim a única forma de voar. Tu precisas de agradar a muita gente, eu por mim só a ti queria agradar. Mas sempre que te vir, eu vou sofrer, e sempre que te ouvir, eu vou calar. E cada vez que chegares, eu vou fugir. Mas mesmo assim, amor, eu vou te amar. Até ao fim do fim, eu vou te amar. Até ao fim do fim, eu vou te amar. Mas mesmo assim, amor, eu vou te amar. Até ao fim do fim, eu vou te amar. Até ao fim do fim.